pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E dessa vez, o primeiro podcast presencial que estamos gravando aqui, por um pequeno erro de organização. Mas estou aqui na esquerda, na minha esquerda real dessa vez, com o Daniels. Oi, galerinha. E aí, beleza? Primeiro podcast gravando presencial, porque eu não organizei direito aqui com o Daniels, era a primeira vez que ele ia gravar, aí ele apareceu aqui com cervejas e vinhos. É verdade, verdade. Estamos tomando cerveja. E como negar essa oferta? Mas enfim, primeiro podcast. E aí, Daniels, como é que tá? Ah, tô bem, tô aqui, tô ansioso, né? Nunca gravei um podcast antes, ainda tô com todos esses aparelhos aqui, tá uma coisa interessante assim, não é? Com todos esses dois aparelhos. Já é alguma coisa. E você tá fazendo teatro? É, faço de domingo. Começou agora há pouco? Comecei faz um mês, vai, coloca um mês redondo aí. O que você tá achando? Cara, tá sendo assim, uma experiência única até, porque eu percebo que... Além de fazer vários joguinhos com a galera, sabe? Os joguinhos que te exponham, sabe? Tipo assim, de você ficar meio que vulnerável, fazer uma dança ridícula, qualquer outra coisa, sabe? É legal. É uma brincadeira, tipo uma brincadeira. Começa com uma brincadeira, mas no final sempre termina fazendo uma pequena atuação, sabe? Tipo assim, de um minuto, o professor passa o cenário e tudo mais, e a gente tem que criar, tipo, uma historinha. Não. E essa parte é difícil. Essa parte dá um medinho, sabe? Todo mundo vendo lá e você, tipo, tendo que atuar, fazendo personagem. Porra, mas é sacanagem do professor também pegar e falar assim, ó, faz aí um minuto tal personagem agora. Não. Ele não passa qual personagem que a gente vai fazer, ele passa a situação. E aí a gente, é tipo assim, ah, vai ser, sei lá, numa festa de criança... E aí ele passa mais ou menos o que vai acontecer, e aí a gente tem que falar, tá, mas como é que a gente contorna isso? Como é que eu vou virar tal personagem, entende? Tipo assim, tipo um jogo. É difícil. Mas todo mundo passa por isso, então você fica meio... Não, é difícil, é filha da putagem fazer um negócio desse. Agora você, vai lá, Daniels, faz aí um minuto de você, deixa eu ver, você tá numa piscina pública. Tá bom, professor, vamos lá. Você tá numa piscina pública e você esqueceu a sua sunga. É, tá, agora eu vou ter que fazer, tipo, a voz sem aparecer, tá? Vai ser um desafio. É, tá. Ai, caralho, fodeu. Mano, eu esqueci minha sunga, velho. Puta que pariu, o que eu faço agora, velho? Meu Deus do céu, mano. Nossa, mas pra onde eu vou, tá ligado, mano? E agora, tá ligado? Tipo, não vou entrar na água. Não vou, foda-se, tá ligado? Vou ficar aqui. Vou esperar fechar, tá ligado, o lugar. Foda-se. Tudo bem? Aí, ó, muito bom. E olha, nossa, foi um desafio isso aqui. Que da hora, mano. É da hora. É divertido. É que vocês não estão aqui presentes, mas ele fez aqui o encenamento da situação aqui. É, eu parecia um meio neurótico, assim, tá ligado? Meio travado, assim. Mas ficou bom pra caramba. Ficou legal, foda-se. Obrigado. É interessante você falar sobre teatro, porque o nosso patrocinador desse podcast é teatro. Okay, como assim? Tem tudo a ver. Por favor, seja mais específico. Patrocinador desse podcast é o curso de teatro Wolfsmeyer. Curso de teatro Wolfsmeyer. Já pensou você atuando na novela das 8 ao lado de MC Cabelinho e Fiuk? Que tal dar seu primeiro passo em uma nova carreira como ator, locutor ou até mesmo dublador? Na escola Wolfsmeyer, você pode se especializar em todos esses cursos e muitos outros, todos com selo de qualidade Globo Produções. Aproveite essa chance e se inscreva com uma promoção exclusiva de final de ano. Caso você for vítima de assédio no período do curso, nós devolveremos seu dinheiro na íntegra. É isso mesmo! É só apresentar o boletim de ocorrência e você será completamente reembolsado. Não dá pra ficar fora dessa, não é mesmo? Escola de Atores Wolfsmeyer. Você conhece, você confia. Vem! Então, Daniels, hoje temos uma missão aqui. Uhum. A gente tem que fazer um podcast curto, porque eu vou ter que... Ó, estamos gravando dia 29, e eu tenho que editar esse podcast até amanhã, e amanhã eu tenho que ir pra escola fazer a mostra cultural da escola. Tô com uns cachorros aqui pra levar também. Tem que ir no Jogo São Bernardo, e vou ter que terminar de editar até amanhã. Então, vai ser um desafio. Esse podcast vai ser um desafio. Então, vai ser curto. Tem que ser curto. A nossa missão é fazer curto. Curto quanto tempo? Só por curiosidade. Curto, no máximo, uma hora. Nossa, isso é curto? Cara, é grande. Não, então meia hora. Então meia hora. Não, porque você falou gostei, curto, gostei. Que... Dobrou a meta. Vamos meia lá, hora. Vamos lá, vamos lá. A gente então. Consegue? Eu acho que sim. O tema de hoje é sobre uma coisa cultural até, hein? Na verdade, é um tema que puxa outro tema. Nessa semana, estourou uma trend no Twitter das mulheres que ficaram abismadas de saber o quanto os homens pensam no Império Romano. Qual foi a última vez que você pensou no Império Romano? No Império Romano? Bom, assim, o Império Romano, Império, eu devo ter pensado há mais de um mês atrás, quando vi algum documentário no History Channel sobre o Império Romano. Mas, assim, eu já pensei até que bastante, assim, no Marco Aurélio, né? Mas... Essa semana? É, vamos dizer semana passada. Porque os ensinamentos dele são interessantes, né? Marco Aurélio era... Era o imperador romano. Foi o imperador romano. Ele também era um bom pensador, assim. Ele tinha aquela cabeça estoica, tá ligado? Estoicismo, é isso. Isso. Esse é um dos pilares do estoicismo, não é? Eu acredito que sim. O estoicismo eu tava vendo, tipo, é muito interessante, cara. É bem mais ou menos o que eu levo, mais ou menos. Sim. Eu não sei, pelo menos a minha visão do estoicismo é, tipo, é aquela resiliência com... Não consigo mesmo, mas com a vida, com, sabe? Tipo assim... O que é resiliência? Como assim? Resiliência é mais uma coisa, tipo uma certa resistência, assim, sabe? Tipo assim, é como você leva a vida de uma maneira, tipo, sem deixar os seus sentimentos se interferirem no seu dia a dia, sabe? Então você consegue realizar os seus objetivos, assim, sabe? Tipo assim, pra mim, pelo menos, é uma disciplina consigo mesmo, sabe? Tipo assim, corpo e mente, tipo, uma coisa... É meio incrível, é bem incrível. Eu pensei que era outra coisa, pensei que era uma coisa diferente. É isso, mas eu não sei, eu posso estar falando merda, tá ligado? Não, eu pensei também que era uma outra coisa diferente, era uma coisa mais, tipo, mais de levar a vida de uma forma mais tranquila. Tipo, sem... Não, eu não sei. Será que não é? Não, mas aí defina tranquilo. Tranquilo é, tipo, não ter muito... É fugir da dor. Acho que é isso. Acho que é principal isso, não era? Cara, é que assim, eu posso estar falando errado, mas pra mim estoicismo e dor andam de mãos dadas, sabe? Porque, tipo, pra mim rola um esforço... Você tem um esforço com a vida, tá ligado? Uhum. Tipo, normalmente, pra mim, pessoas estoicas normalmente são pessoas muito esforçadas, sabe? Tipo, que disciplinadas, assim, consigo mesmo e com... Então, tipo, quando fala fugir da dor, eu acho que, tipo, não cai junto, sabe? Ó, o que eu ouço sobre estoicismo, né? O que eu acho, o que eu já ouvi, né? Sei lá. É tipo assim, o cara, ele vive sem muitos luxos, mas vive mais tranquilo. Tipo isso, é isso que eu ouvi do estoicismo. Tipo, tem uma parada da ideia de você, se você gosta do pão, nunca passe manteiga no pão? Nunca vi, não conheci. Nunca viu? É tipo assim, se você gosta de alguma coisa... Nunca, tipo, nunca passa manteiga no pão. Tipo, nunca procure melhorar aquilo. Porque se você já gosta, já tá bom. Já funciona pra você. Porque aí senão você cria uma dependência. Aí, tipo, se passou manteiga no pão e você gostou, aí você não quer voltar pro pão. Aham, sim. Tipo, aí toda vez que você não tem a manteiga, você cria uma... Tipo, é um problema pra você. Mas eu acho que essa ideia é válida de estoicismo, sabe? Tipo, não complique as coisas, sabe? Tipo, eu acho que estoicismo tem uma coisa de simplicidade também. Mas é que pra mim, sei lá, sempre quando eu penso em uma pessoa estoica, eu penso em uma pessoa, tipo, disciplinada com ela mesma, sabe? Disciplinada com ela, corpo e mente, tipo. É, sempre buscando mais e mais, querendo ser mais de você, sabe? Tipo, ah, assim. Nossa, eu pensei que era totalmente ao contrário, era mais ficar tranquilo. Normalmente, pra mim, isso aí é mais o outro, né? Que tem estoicos e tem... Aí, é o epicurismo? É, eu acho que é epicurismo, que é, tipo assim, é mais aquela coisa dionísica, sabe? Tipo assim, mais do prazer, ah, assim. Ah, tá, eu já ouvi falar disso daí também, mas eu acho que o epicuro... Ah, olha, nós dois, a gente não manja nada de filosofia. Não manja nada, tá? Ele tá só viajando aqui. A gente tá viajando do pouco que a gente sabe. Ó, e epicurismo, eu achei que era aquela ideia do... Tem nada que você consegue fazer pra melhorar tal coisa, então não tá feito. Então você não tem que nem se preocupar com isso. Tipo assim, ó, política, por exemplo. Você não tem poder pra mudar nada de política, então nem se preocupa com isso. Faria sentido, tá assim. Tipo, assim, pela minha ideia de epicurismo que eu entendo, as suas palavras correspondem, sabe? Tipo assim, que é, pra mim, epicurismo é a coisa de levar a vida mais leve, sabe? Tipo assim, mais solta e tal, mais ligado ao prazer. Até casa um pouco essas duas ideias, né? É, pra mim elas são quase que opostas, talvez. É que na minha definição elas são bem próximas. É, então, quem está certo? Eu não sei, tá ligado? Nós dois não manjamos nada. Mas teve essa semana uma trend de qual frequência você pensa no Império Romano. Responda você aí, qual frequência você pensa no Império Romano? As mulheres, né? Tipo, as mulheres, no caso, porque as mulheres que apareceram na trend, né? Fizeram as perguntas pros namorados dela e elas ficaram surpresas, aparentemente, porque descobriram que os homens pensam muito no Império Incrível. Romano. Tipo assim, com todo dia? Como é que todo dia. Essa frequência, todo dia. Eu vou falar pra você, eu penso no Império Romano pelo menos uma vez na semana. Mas como é que é se pensar no Império Romano? Tipo assim, você tá andando na rua, de repente assim, não, mas o Império Romano, como é que é isso? Tipo, não, é tipo assim, por exemplo, eu vejo o numeral romano, ah, Império Romano. Você tá falando de Epicuro, entendi. Epicuro, Roma, sim, Roma. Entendi, tal. Entendi. É coisa assim, não é tipo assim, nossa, de repente, Império Romano veio na minha cabeça. Assim. Ou tipo, batalhas corpo a corpo. A primeira que vem na cabeça são os gladiadores ou coisa do tipo. Ah, entendi, sim. Sim, sim, entendi. Tipo assim, relacionado ao Império Romano de uma maneira geral, né? Isso, isso. Aí é, pô, deve ser uma frequência, porque querendo ou não, o Império Romano tá, é base de muita coisa, né? Império Romano tem até nos desenhos, no Cavaleiro Zodíaco, não tem? Ah, mas Cavaleiro Zodíaco não conta, né? Tipo, aquela não ali é... uma... É ruim? Não, é que é complicado. Cavaleiro Zodíaco, assim, pra quem é fã, é legal, é nostálgico, tipo, aquela, né? Mas, pô, você vai assistir... Meu, eu acho que é um dos piores desenhos animados de todos os tempos. É muito ruim. É muito ruim. Você vai reassistir e é muito ruim. É horrível, assim. Salvo Lost Canvas. Pra quem conhece, Lost Canvas é incrível. E o Dragon Ball, que veio 10 anos antes, é muito melhor. Puta que pariu. É, realmente, você vê, né? Você vê, é bem diferente. Mas, tipo, eu sei que o Cavaleiro Zodíaco ele fez bastante sucesso aqui no Brasil. Mas, tipo, nos outros países... O pessoal caga, o pessoal sabe que é ruim, entende? Eu sei que faz sucesso no Brasil e na França. É, na França também, não sabia. Né? Mas enfim, vamos voltar aqui pro tema. Voltando pro tema, essa ideia dos homens pensarem muito sobre o Império Romano cria aí meio que uma dualidade, né? Homem e mulher, macho e fêmea. Porque as mulheres não pensam no Império Romano, imagina, né? Exato, as mulheres não pensam muito com muita frequência, né? Vamos com calma aí. Não, eu acho que não pensa com muita frequência. Não, eu tô falando do Império Romano, né? Ah, não, sim, sim. Ah, sim, sim, vamos, porque aí você ficou meio estranho. Não, sim. Pareceu uma piada de mau gosto. Não pensam muito sobre o Império Romano. Nada. E aí e aqui a gente vai fazer um podcast sobre esse tema, inclusive. O tema, na verdade, é sexismo. Nós estamos aqui com um teste do IDR Labs, é um teste pica, porque eu botei aqui no Google, estou com sorte, teste pica de sexismo, e apareceu ele. Então é um teste profissional sobre homens, diferenças de homens e mulheres. Vamos aqui fazê-lo? Vamos. Bora então. Ó, a resposta pode ser discordo totalmente, discordo, neutro, concordo ou concordo totalmente. São 22 questões. Vamos para a primeira. Primeira pergunta pro Daniels. Eu tô com dois testes abertos, tá? Eu vou fazer o primeiro, você faz o segundo, tá? Não, você vai fazer o primeiro? Não, desculpa. Você faz o primeiro, o segundo sou eu. Vamos lá. Ok. As mulheres devem ser adoradas e protegidas pelos homens. Discordo totalmente, discordo, neutro, concordo ou concordo totalmente. E aí? Olha só, eu não quero, como eu não quero causar polêmica, eu posso ser neutro? Você vai ser neutro? Não, você fala o que você pensa aí. Não, é porque, tipo assim, porque eu acredito que algumas mulheres acreditam isso, que elas devem ser adoradas e os homens devem proteger elas, mas como a sociedade hoje em dia ela tá mais, né? Pelo menos pelo que eu vejo, as mulheres elas estão querendo ficar cada vez mais independentes, cada vez mais, sabe, donas de si. Dito isso, eu não acreditando nessas mulheres querem ser cada vez mais independentes, Eu não acredito que elas concordam com isso, né? Tipo, de que as mulheres devem ser adoradas. Foda-se que elas concordam, é você. Você concorda, mas entendeu? Tipo, eu tento pelo menos, tipo assim, antes de dar uma opinião, eu tento enxergar a opinião da outra pessoa. Tipo assim, o que será que a pessoa pensa pra tentar encontrar o melhor caminho, sabe? Não, foda-se. Eu quero saber o que você pensa e eu quero a polêmica. Eu quero o crime. Você quer o crime. Eu quero o corte. Ó, eu vou falar que concordo um pouquinho. Concordo um pouquinho? Concordo. Tipo assim, concordo, mas não totalmente. Eu... vou estar discordo. Você discorda? Sim, as mulheres devem ser adoradas e protegidas pelos homens. Ó, de ser adoradas é discordo totalmente. E de ser protegidas é concordo, então vou fazer um meio termo aqui e discordo. Faz sentido? Não muito. Agora a próxima pra você. Uma mulher deve ser colocada em um pedestal. Não, ninguém deve ser colocado em pedestal. Já discordo totalmente. Nem homem, nem mulher isso aí, tá ligado? Discordo totalmente ridículo, também. Ridículo. Próximo, ó, você vai ser machista, hein, cara? Cuidado aí, vai dar que você é machista. Não, por que será? Eu já botei seu nome e seu e-mail aqui, endereço, que eles falaram no começo aqui. Será que eu sou machista e não sei, galera? As mulheres provocam os homens sexualmente de propósito. Eita, e aí? Aí é complicado porque bate nas minhas paranoias da vida, né? Tá ligado? É foda. E aí? Falta a minha base, ó, a minha falta de confiança nas pessoas me diz que sim. Eu não vou colocar concordo totalmente. Porque, só concorda. Porque eu sei que pode ser paranoia minha, mas... Olha aí... Eu vou falar, ó, as mulheres provocam os homens sexualmente de propósito. Cara, eu vou botar Eita, neutro. Tá eu vou botar pensando neutro. Pensando muito. Eu vou botar neutro. Eu vou botar neutro. Pensando muito. Vou botar neutro, porque depende muito. Eu acho que em geral, talvez não. Me arrependi um pouco de ter botado neutro. Bom, agora já foi. Já foi. Igualdade de gênero. Ó, questão 4. Igualdade de gênero e direitos iguais são reivindicações totalmente justas. E aí? Igualdade. Responde primeiro aí, porque foram muitas palavras difíceis. Então eu vou responder primeiro, ó. Igualdade de gênero e direitos iguais são reivindicações totalmente justas. Ó, igualdade de gênero, pra mim, é não. Porque pra mim não tem igualdade de gênero. Pra mim, gênero tem diferença, certo? Am I right? É, tipo assim, não deveria ter, mas tem. Não, eu acho que... Mesmo... Como assim não devia ser? Não, tipo assim, porque... Biológico. Ah, não, você tá falando da parte biológica. É, igualdade de gênero, é. Os homens e as mulheres são diferentes. Porque assim, ó, pra mim, igualdade de gênero é discordo totalmente. Agora, direitos iguais é concordo totalmente. Ah, entendi, eu concordo com você plenamente. Sim, eu entendi o que você quis dizer e concordo com então, você. Então, pra mim, eu vou jogar no neutro. E você? É, eu acho que no neutro faria sentido, né? Por causa que direitos iguais, sim. Mas as pessoas, principalmente homens e mulheres, a gente é diferente. Biologicamente falando, igual o Gustavo falou, a gente é diferente. E por a gente ser diferente, tipo assim, não somos iguais. Concordo ou neutro? Neutro, vou deixar neutro. Copiou, me copiou. Copiei mesmo. As mulheres buscam favores especiais sobre o disfarce da igualdade. Procuram se beneficiar pela igualdade? Galera, todo mundo faz isso. Meio que não é as mulheres, é todo mundo, tá? E aí? Todo mundo usa, tipo, o que tiver a favor, tá ligado? Pra conseguir se beneficiar, sabe? Tipo... Esse teste é meio machista, tô sentindo que esse teste é meio... Tropa, não me cancele, tropa. Eu vou colocar neutro, porque eu não concordo com a parte que se resume as mulheres fazendo isso, entende? Não, porra, não, peraí. Eu senti aí, eu não concordo. Não, eu concordo, mas eu não concordo com a parte só das mulheres, entendeu? Tipo assim, pra gente tem que ser tipo assim, as pessoas buscam favor, entendeu? Sobre disfarce da igualdade? É, sim, todo mundo faz isso, tipo... Isso assim, se eu fosse mulher, eu faria isso assim muito pior do que a... Eu seria horrível, entendeu? Eu seria uma puta. Eu tenho certeza disso. As mulheres buscam favores especiais. Pode falar isso? Não sei. Claro, pode, mano. Arrebenta aí. Mano, você não ouve o podcast mesmo, cara. É só coisa criminosa. As mulheres buscam favores especiais sobre o disfarce da igualdade. Cara, eu vou falar que eu discordo. Você acha que elas não fazem isso? Eu acho que não, mano. Ah, coitadinho. Esse aí vê muito anime, brincadeira. Eu não assisto muito, mas eu... Ei, você é o contrário, mas tudo bem. Próximo. As mulheres querem ter controle sobre os homens em relacionamentos heterossexuais de longo prazo. Pô, assim, eu nunca tive muitos relacionamentos a longo prazo. Então, assim, eu não consigo pegar e falar assim, não, elas fazem isso. Eu só tive um relacionamento que durou 1 ano e 2 meses. Pela sua experiência? isso aconteceu, mas porque, tipo assim, eu tava muito apaixonado e eu deixei, sabe? Tipo, não é questão de ela ser mulher ou não, sabe? Tipo, eu permiti isso acontecer e aí ela foi montando em cima, entende? Faz muito tempo esse relacionamento? Faz 11 anos. Então eu vou colocar neutro. Neutro. Como que foi isso daí? Ela ficou suizinha com quem? É meio que tudo que ela pedia eu fazia e tudo que eu queria fazer eu meio que me segurava pra não, sabe? Não, tipo assim, eu queria sair com meus amigos, eu não saía, mas eu saía com os amigos dela. Ah, pra não ficar mal. Assim, é, né? E aí tipo, eu criei cada vez mais uma relação com os amigos dela, tipo, porque a gente só via eles e eu não podia ver os meus, que ela também não gostava dos meus amigos, né? Porque... Bom, quem gosta dos seus amigos? É, você é meu amigo, cara. Quem gosta dos seus amigos? Você viu, né? Você viu? Reforça. Tô neutro? Neutro. E você? Vai colocar o quê, hein? As mulheres querem ter controle sobre homens em relacionamentos de longo prazo. Sim. Não, a voz da experiência, senti. Foi não, mas certeza. Isso não é meio que óbvio? A mulher tenta moldar o cara do jeito. Mas o cara também não tenta moldar a mulher do jeito que ela quer? Eu acho que menos. Menos, será? Talvez. Aí, eu não sei. Aí eu não sei, entendeu? Aí eu realmente não sei. As mulheres são propensas demais a interpretar comentários inocentes como machismo. E aí, você acha que as mulheres acham que tudo é machismo? Ah, cara... É, não, eu concordo um pouco, eu consigo concordar um pouco, não totalmente, mas sim, tem muito disso hoje em dia, né, tipo assim, qualquer coisa, não qualquer, é que é foda, né, bom, eu não vou prolongar muito, né, porque tem que ser curto esse podcast. Não, pode prolongar, arrebenta. Se for criminoso ou de mau tom, prolongue. Pode xingar todo mundo aqui, tá ligado? Se for plain, aí você vai cortar, você vai me cortar, né? É, aí eu corto, pode ficar tranquilo. Que entendi. Se for um comentário sensato, eu corto. Entendi, então só pode xingar só, né? Então pode cortar que eu não tenho nada. Concordo? Concordo. As mulheres são propensas a interpretar comentários como machismo? Putz, cara, eu vou falar que não. Você acha que não? Por quê? Eu nunca vi isso. Não, eu já vi como piada. Só como piada? Bastante como piada, principalmente na classe de aula, tá ligado? Você sempre deixa as mulheres, as meninas irem no banheiro a hora que elas quiserem e os meninos têm que esperar. Aí os meninos ficam falando que isso é feminismo. Uhum. Tá ligado? Mas é piada, tá ligado? Sim, mas acho que, tipo, também no ambiente que você tá, tipo, sei lá, sabe? Assim, na rua, sabe? Depende. Tem, por exemplo, sei lá, às vezes. Vai, vamos falar uma coisa que talvez seja polêmica. Cantadas. Boa. Cantadas. Vamos dizer assim, se você está. Você, um cara, está andando na rua, lá da calçada. E você, sei lá. É aquela história de filme, você vê uma menina no ônibus sentada, tipo, e você realmente, tipo, sei lá, alguma coisa bateu em você que você achou ela atrativa. Sim. Sei lá, os olhos dela que fossem, sabe? Tipo, você falou assim, nossa, ela tem... Peitos? Não, os olhos. Os olhos, claro. Calma, sim. Calma. Os olhos. Calma. Pode ser o cabelo também, tá? Claro, cabelo. Eu tenho outras coisas além da bunda e dos peitos, mas vamos lá. Vou cortar essa parte. Pode ir. Mas então, vai. Segue daí. Aí você vê a menina e, tipo, e aí você fala, meu, pô, queria, sei lá, conversar com ela. Ou talvez melhor, você vê a menina segurando um livro que você já leu. Sim. E você acha a menina atraente. Você fala, pô, queria poder conversar com essa menina. Mas eu tenho certeza que muitas delas, dependendo da maneira que você chega... Elas vão falar, nossa, esse cara tá dando em cima de mim. Ai, não sei o que, sabe? Tipo, cara, assim... não se você for bonito. Ah, mas aí é foda, né? Então isso não acontece comigo, porque eu sou muito bonito. Aham, uhum. Quantos meninos? Não, nem vamos ler. No ônibus? Eu não leio livros, eu tenho esse problema, cara. Mas não, mas assim, mano, eu acho que depende do modo que você chega também, né? Sim, sim. Tipo assim, você chegar muito educado, assim, muito na defensiva, tipo, acho que é tranquilo. Aí podem achar que eu sou um psicopata também, tem esse problema, viu? Será? Porque eu sinto que já aconteceu comigo, então por isso que eu tô falando. Mano, pode ser. Ah, bom, eu vou botar... Ah, eu continuo na minha opinião do Discord, cara. Não, sim. Você não conseguiu me convencer. Não, tudo bem. As mulheres têm um senso de cultura mais refinado do que os homens. Um senso de cultura? Eu acredito que sim, viu? Sim. É, normalmente eu vejo mais as mulheres, tipo assim... Por exemplo, eu fui numa orquestra esses dias, tinha muito mais mulheres do que homens. Você botou concordo, então. Uhum. Eu vou botar pra essa... Discordo totalmente. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que mulheres e homens têm a mesma mesmo senso de cultura. Eu não sei, cara. Normalmente coisas mais artísticas, eu sempre vejo mais mulheres do que homens. Eu acho que coisas mais artísticas, geralmente quem faz mais são os homens. Ah, mas isso aí pode ser, né, também, porque, né, tipo assim, a gente pode, uma questão sociológica, sabe? Tipo, olha, falar assim, não, mas antigamente as mulheres, elas não tinham as mesmas, não, né? Não podia pintar. Não podia fazer nada, tá ligado? Então sim, é meio complicado. É, não sei, mas eu vou aqui no meu sexismo aqui, cara. Ah, entendi, porque se você for ver antigamente, né, as, tipo, não tinha nada que as mulheres faziam, era tudo os homens faziam, os homens. É, né? Bons tempos, hein? E depois esse é machismo pra mim, hein? Tá vendo? Em uma emergência, as mulheres não deveriam ser necessariamente resgatadas antes dos homens. E aí, mulheres e crianças primeiro? É, aí vai depender do que você quer. Você quer tá afundando o Titanic, e aí? É, então, você quer o quê? Se fosse pra preservar a humanidade, o sensato seria preservar as mulheres, né? Porque elas podem ficar grávidas e tudo mais. Tipo assim, viram por esse lado, sim. Mas eu não concordo. Eu acho que, tipo assim, numa emergência, é aquela assim... Quem tiver mais apto se vira, só vai. Discordo totalmente? Discordo. Ah, vou colocar discordo um pouquinho aqui que eu tô de mau humor. Só discordo um pouquinho. Ó, eu vou falar, cara, deixa eu ver, deve ser... Eu vou estar neutro aqui, viu? Isso aí tá querendo ou não tá querendo... Não, eu vou botar neutro, sabe por quê? Porque eu acho que... Porque, assim, pensando na sociedade... Eu penso de uma maneira biológica de... Sim. É importante mais ter mulheres do que homens, né? Com certeza. E aí? Mas assim, é isso que você realmente pensa? Mas você se importa tanto assim com a continuação da sociedade? Ah, me convenceu, discordo então. Pode ser discordo? Pode, pode. Vai dar igual aqui o nosso teste. Será? Os homens devem se sacrificar para garantir o bem-estar das mulheres. É, não concordo. Porque, tipo, isso vai naquela... E volta aquela primeira, segunda pergunta lá, que, tipo, as mulheres devem... Como é que era mesmo? As mulheres têm que ser adoradas e protegidas pelos homens? Eu não concordo com isso. Então, tipo, eu não acho que o homem deva se sacrificar pelas mulheres, pelo bem-estar das mulheres, assim como vice-versa, sabe? Não faz sentido. Eu também. Eu vou botar assim, discordo totalmente. É, ele tá querendo se purificar agora. Ou será que... Porque, tipo assim, o Titanic lá era... Mulheres e crianças primeiro, eu achei, até achei ok. Uhum, sim. Então eu não vou botar discord totalmente, vou botar só discord. Sim, sim, vai pegar leve, tá. As mulheres exageram os problemas que tem na sociedade. Não, eu discordo, tipo, não... Discorda? Eu não vejo, tipo assim, as mulheres, tipo, sabe, reclamando mais do que os homens sobre os problemas da sociedade. Assim, elas reclamam, mas... Não, mas eu não acho que é exagerado, não. Porque realmente a gente vive numa sociedade machista, então, tipo... É igual quem é... Pode falar do... Pode. Do quê? Ó, ele acabou de fazer um símbolo aqui com o pênis. Pode falar aí. Pode, tipo assim, é que eu não sei como tem que falar, assim, os afrodescendentes, como é que fala? Você pode falar negros, negões, pretos, niggas. Ih, ele falou, galera, ai meu Deus. Hey guys, não me cancele, tropa. Mas então, tipo, igual, tipo assim, negros sofrem na sociedade, então, tipo assim, eles... Não é justo o que eles passam. Sim. Então, eu também não acho que eles estão exagerando quando eles reclamam também, tipo assim, que eles sofrem preconceito. Verdade. Igual as mulheres, tipo. Então você vai botar o quê aqui? É, discordo totalmente. Discordo totalmente? As mulheres exageram? Ah, eu vou falar, cara, eu discordo também. Mas eu vou botar só discordo. Essa foi uma boa. Foi uma boa. As mulheres têm uma sensibilidade especial que os homens nunca conseguirão alcançar. Eu discordo levemente, porque eu acho que, tipo, por mais que elas tenham uma sensibilidade a mais que os homens que elas têm mesmo, os homens conseguem alcançar, sim. Se nunca ir, me fez discordar. Porque eu acho que eu acredito no nosso potencial, galera. Eu discordo totalmente, cara. Eu acho que é tanto quanto. É tanto quanto? Você acha que é igual, assim? Eu acho que é igual, se não mais dos homens até, viu? Não, mais dos homens acho que eu viajei, né? Você deu um pouco de machista. É. Vamos no tanto quanto. Eu tava bem, né? Tava bem. Tava indo bem, agora voltou um pouco. As mulheres têm tanto senso de honra e dever quanto os homens. Eu espero que sim, tipo... Concordo? Eu concordo. Eu concordo porque realmente eu não... Eu espero que sim. Cara, eu discordo. Eu acho que o senso de honra e dever dos homens é maior. Cara, mas eu vou te falar, tá ligado? Ó, eu concordaria com você, tipo assim, porque você vê muito mais homens, sabe, sendo mais honrosos, essas coisas. Sim. Mas eu conheci uma menina que, cara, ela era bem honrosa, sabe? Tipo assim, tanto quanto eu, senão mais. Me convenceu. Vou botar neutro. Se um homem e uma mulher saem juntos, o homem não deveria necessariamente pagar a conta. Não deveria, porque tipo, é uma coisa que deveria ser igual pros dois. Tipo, Tipo, se a mulher. Se o homem. É, se vamos dizer que a mulher ganha mais que o homem. Aí. Fica complicado, né? E aí, Daniels? Você ficaria confortável se a sua mulher, sua namorada, enfim, ela ganhasse mais do que você? Cara, não me incomodaria nem um pouco. A única coisa que me preocupa é em relação à traição. É. Tipo assim, se ela ganha mais, se ela é mais alta, se ela é um pouquinho mais cheia, cara, isso não faz nenhuma diferença, sabe? Tipo, porque pra mim isso já fica uma coisa meio ridícula. Porque se o homem, ele acha que ele tem que ganhar mais que a mulher, então ele acha que só o fato de ele ser homem quer dizer que ele é superior. Tipo, isso não existe, sabe? Tipo, que é igualdade. Tipo assim, mano, somos duas pessoas iguais aqui. Chupa essa, machismo. Yeah, toma essa. Toma essa na sua cara aí, ó. É, como é que é? Andre Tatum. Nunca ouvi falar. Ele tem uns argumentos bem poderosos. Tipo, ele é machista, só que ele tem argumentos bem poderosos biológicos. Pode crer. Ele usa bem, tipo, a questão do homem ter mais estrutura. O homem tem que ser o cara protetor da mulher, esse tipo de coisa. Ah, é que nem a gente aqui, então. É, mais ou menos. Quando as mulheres perdem justamente, elas alegam que perdem por discriminação. E aí? Copa Feminina de Futebol. O que você acha? Eu não tô acompanhando muito, então, por favor, me dê um resumo aí. Não quero influenciá-lo. Vai lá. O que você acha? Quando as mulheres perdem justamente, elas alegam que perdem por discriminação, né? Cara, eu já vi isso. Eu já vi. Eu coloquei acordar um pouco, porque eu tinha uma amiga que ela realmente fazia isso. Ela manipulava, ela usava o que ela tinha a favor dela pra poder, sabe, vencer. Cara, eu vou falar que eu discordo totalmente, hein? Acho que elas não fazem. Puta, eu acho que não. Você acha que sim? Não, é que eu já vi uma amiga fazendo. Aconteceu uma vez, né? Já aconteceu, acho que mais de uma vez, até com outra amiga também. Se eu fosse mulher, eu faria isso também. Então eu vou botar discordo só. Vou botar só discordo. Eu mudei de ideia. Só discordo. A pergunta pra você, Gustavo. Se você fosse mulher, você faria isso? Não. Isso aí não sabe do poder que tem, que brincadeira. Eu não jogo com todas as minhas armas. Ah, entendi. As mulheres são tão racionais e lógicas quanto os homens. Eu acredito que sim. Concordo totalmente. O meu, o antigo, eu concordaria só um pouquinho só, mas eu concordo totalmente. É? Cara, eu vou botar neutro. O que quer dizer o neutro aí? Neutro é que tá na dúvida se sim ou se não, né? Ah, é, sim, exatamente. Cara, eu não sei, eu tô na dúvida se sim ou se não, viu? Racionais e lógicas. Puta, cara, eu vou falar que eu concordo sim, viu? Eu concordo sim. São tão racionais e lógicas quanto os homens. É, acho que sim. Elas são. Talvez mais, hein? Ah, eu não sei se são mais. Tipo, eu sei que pelo menos igual é. Cara, vou meter um concordo totalmente, hein? Última pergunta! As mulheres, é que nem aquele programa, tá? Tipo, a última pergunta é a única que vale, o resto todo esquece. Entendi. Vale 40 pontos, essa daqui. É importante. As mulheres têm uma capacidade de cuidar dos outros que os homens nunca conseguirão alcançar. As mulheres têm uma capacidade de cuidar dos outros que os homens nunca conseguirão alcançar. Eu discordo um pauzinho, porque, sim, elas cuidam mais do que os homens, talvez pelo fato de terem filhos, eu não sei. Talvez isso influencie, eu não sei. Mas elas têm mais capacidade, mas eu não subestimo a gente, galera. Os homens, a gente é foda. A gente consegue cuidar bem. A gente consegue cuidar muito bem, sim. Cara, mas não tanto, né? Não tanto, não é igual. Então vou botar um pouquinho de discordo um pouquinho também. Só um pouquinho, não totalmente. Agora vamos pra verdade. Vamos lá, resultado aqui primeiro do Daniels. O que você acha que vai dar? O que você acha que já viu já? Já viu, já estragou. Já... Mas eu não entendi muito bem, não. Vamos lá, ó. O do Daniels deu o seguinte, ó. Tem dois tipos de machismo, né? O machismo hostil e o machismo benevolente, olha só. Machismo benevolente. Você deu que o seu machismo hostil é 30%. Isso parece aceitável, não? 30%? É, não, pô, querendo ou não, galera, eu tenho 30 anos, eu vim numa geração aqui onde era barra pesada, tá ligado? Ó, o que que é o machismo, vamos diferenciar o que que é o machismo hostil do benevolente, né? Ó, machismo hostil, crenças altamente negativas sobre as mulheres e estereótipos negativos sobre elas. É, basicamente, então, é uma coisa bem ruim mesmo. É, uma coisa bem, tipo, macho escroto. Machismo benevolente. Atitudes com relação às mulheres que podem ser vistas como positivas, né? Mas também servem pra perpetuar aí um estereótipo. Ah, entendi. É um machismo mais leve, né? É o machismo do bem. Essa aqui é aceitável ainda. Mas ainda é machismo. Ó, o seu, então, deu 30% do machismo hostil e 18% do machismo benevolente. Agora vamos para o Gustavo. O que que você acha? Vai dar pior ou melhor que você? Eu acho que vai ser pior. Eu acho que você vai ser. Vai ser pior? É, vai ser muito mais escroto que eu. Eu acho que vai ser melhor, hein? Será? Vamos ver. Eu acho que eu sou menos machista. Vamos ver? Muito menos. Nossa, não, como assim? Tipo assim, não. Ah, é verdade que ele trapaceou, ele colocou várias questões ali que não eram. O quê? Como assim? Não, não, não, não foi isso, não. É. Cara, é claramente ia dar melhor o meu, porque, porra, mano, eu não vou botar, tipo, as mulheres deveriam ser tratadas no pedestal. Isso daí é viajar, cara. Claro que não. Mas eu falei que não também, não é? Não, você falou mais ou menos, você falou neutro, tá ligado? Ah, eu meti um discordo totalmente, às vezes eu ia mais nos extremos, talvez. Ah, então, entendi. Eu acho que ele manipulou um pouco o resultado ali só pra sair ganhando. Não, eu só fiz esse teste 4 vezes antes de chegar. Ah, entendi. A primeira deu quanto ali? Não, eu tô brincando. É a primeira vez mesmo. E ó, machismo hostil, o meu deu 18%. E o machismo benevolente deu 9%, né? Ó, o seu tinha dado 18% do benevolente, o meu deu metade. E o seu tinha dado 30% do hostil, o meu também deu quase metade, 18%. Então, ó, basicamente, eu sou metade do machista que você é. É, assim, se a gente for acreditar que tudo que ele disse fosse verdade, tudo bem. Ele realmente é menos machista que eu. Vocês acreditam? Porra, mano, eu respondi com honestidade aqui. Eu sou metade do machismo machista que você é. Sim, eu sou macho escroto. Quer dizer que eu sou o dobro de homem que você é, rapaz. Muito bom, muito bom. Valeu então, Daniels. Vamos fechar então esse podcast? Vamos fechar. Fechamos então. Valeu, Daniels. Obrigado pela participação presencial. Pela primeira vez aqui pra vocês. E vou ter que editar esse podcast na correria pra conseguir dar obrigado, tempo. Obrigado, galera. Tamo junto. Homens, uhul. Valeu, rapaziada. Até mais e tchau, tchau. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion, I was soaring ever higher. You cry.